Oxalema 143, essa via chegada a Bonfi para nível de voo 050. ILS-X-Way, Golo 645. Golo 645, complete procedimento ILS-X-Way, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 895, Golo 645. Torre Salvador, boa tarde, Golo 645, no X-Way da 10. Golo 645, autorizado pouso pista 10, vento 180 graus, no 69. Pouso 10, Golo 645. 1645, solo aos 3-1 no libere direito e chame solo em 1-2-1 decimal 9. 1-2-1 decimal 9, gol no 645. Boa noite, voo 966, contato confirmando dessa via, chegada a Bomé de Uno para nível de voo 040, confirmando 050. Desde essa via, Bomé de Uno para nível 040, voo 966. Meu nome é 143, desça para 4.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 e no 5. 4.000, no 0 e no 5, vale a presença de hoje, muda o meu. Meu nome é 143, desça via, chegada a BOF. Via, chegada a BOF, 143. Amém, amém. Meia 143, sobre operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 205, limite o posto do localizador. Esquerda 205, limitado pelo curso do localizador, 25 no avião, lutando parte 3, passando por parte 1, né? Azul 25 no avião, não confirma como recebe? Olha, recebe com intensidade 3, tá? Muito baixo, mas tô recebendo alto claro. Sim, confirme novamente agora como recebe. Continua baixo, mas tô te ouvindo bem. Gente, mantenha a moto, espera aguardando instruções. Vai manter o ponto de espera aguardando instruções. E uma microfonia aí também. Parece que o fone tá perto do áudio aí. Desça para 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5, confirme a velocidade indicada. 2.000 por 0 no 5, no momento 2.509. Cinema 143, reduza para 2.109. Reduzindo 2.109, mesmo. Foram 4.000. 591, autorizado NR, ele coloca 0, vento 180 graus, 149, confirme e tem microfone número 1. Agora está bem melhor. Então está autorizado ele aí, decolando 90 azul, 2591. M143, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 150. Esquerda 150, localizador, M143. M143, reporte estabilizado, final do procedimento. Decolou 40, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 601, ponto de espera. Tem ponto de espera. 591, contato radar na decolagem, supra via, saída Coral No Bravo para nível de voo 60. Via Coral No Bravo para o 160, azul 2591, quando possível, pro de Coral. Está presente, autorizado Coral, azul 2591. Pro de Coral, 2591 da azul. Xanã 6143, complete, final do procedimento LS X-Ray, chame Torre Salvador em 1918, decimal 95. Leandro, LS X-Ray, chama Torre 2295, é 6, desça para 2 mil pés, ajuste do altímetro 0.05, autorizado final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Sim, desça 2 mil pés, LS X-Ray, reporte estabilizado, com 6201 no visual contra a final. Visual contra a final, 6201. Pode pousar a aeronave autorizada em AM, então 90. Pode pousar contra a final, ele mantém 90, né, 6201. Sala 45, libere a direita e chame solo em 121, decimal 9. Autorizado, decolapsa 10, vento 180 graus, 129. Autorizado, decolapsa 10, Xané 620. Reduza para aproximação. Reduzindo com 96. 966, torre. É 201, no decolado 47, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Autor, estava dando 208, 6301, no motor marca. 9662, Salvador. A 201 no contato radar na decolagem, suba via saída São Luono para nível de voo 360. Via São Luono para o 360, para o CNE 6201. Voo 9966, confirme estabilizado? Estabilizou, voo 966. Voo 966, chame torre, 198, decimal 95. 95, boa. Salvador, boa noite, voo 966, final da 90, estabilizado. 1966, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 129. Livre pouso pista 10, coro 966. Lado direto Leda. Direto Leda pro 6309. Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto no ponto de carga aqui com 0, visual com tráfego na final. 4206, visual com tráfego na curta. Afirmo, visual com tráfego na final. Só pra ver. Gente, após o pouso da aeronave, autorizado a linha e manter pista no 0. Gente, após o pouso na curta, a linha mantendo no 0, Azul 4206. Na 6201, tráfego à direita, posição 2 horas, afastado 20 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 090 para 160, ATR 72 da Azul. Poxa, né, 6201, paciente do tráfego em 2023, passando nível 085 agora. 4206, decolada 52, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, azul 4206, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4206, passando 1300 pés, é da PUCA. Azul 4206, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA para nível de voo 350. Subavia saída PUCA, nível 350, azul 4206. Controle Salvador, azul 2591, possibilidade de coordenar com o setor de Ilhéus, a proa de Raíra. Aguarde um instante, azul 2591. Obrigado, aguardando. O 2591 autorizado, direto a Raíra. Raíra, 2591, obrigado. Chama 6201, chama centro de Recife, frequência 128 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 2835, 251, obrigado. 591 no serviço radar enfiado, 60 milhas nordeste, posição coral. Chame controle Léus, frequência 120, decimal 1. 201, muito obrigado, azul 2591. U4206, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2685, azul 26, confirmando, azul 4206, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 69. Próximo posto, espera dar um no zero, tá pronto. 1869, autorizado alinhar e decolado, no zero, vento 220 graus, 119. Possível livre de alinhar e decolado, da pista no zero. Boa noite, 69. Meu Golf, já está lá? Afinado e pronto para decolagem. Gente, decolagem por ponto em risco de animar, o vento é 180 graus, 172 no aeródromo, reporte fora do solo, nenhum tráfego reportado. Reportar lá fora do solo, até o meu Golf. Decolado 03, chama controle 120 decimal 8, bom. 1208, boa noite, 69, uma boa noite. meu Golf está fora do solo, 500 pés, comprou o whisky. Então, meu Golf fora do solo 04, comprou um whisky, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Chama controle, eu pego meu Golf. Oi, Salvador, Azul 2712, no ponto de cima. Azul 2712, autorizado, ANA e manter de cima 0. Manter 2712. Solicita quando possível para o Jarbor ou Erefa. 869 autorizado direto ao Arbor. Direto ao Arbor, voo 969, caso. Controle, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, proceda. Decolou da NM, já comprou o Whisky a 500 pés, o sobrevoo vai ser Samartinho na sua escuta. Gente, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, reporte sobre San Martín. Não há tráfego desconhecido no seu turno. Reportará no San Martín, Hotel Romeo Golf. Decolada 06, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle azul 2712. Contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível de 150. Via Conde para 150, 2712. Meu Golfo, confirma o estúdio, está mantendo? Agora 700 pés, senhor, vai descer um pouco. Gente, reporte 500 pés, hoje do altímetro na 095. Vai descer para 500 pés, hotel, meu Golfo. 1869, chame-se a 35, frequência 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. Centro Recife 260, 1353-1269, uma boa semana. Golf já na sua mate. Gente, a palavra é até o meu Golf. Aterrando o Golfo, confirma o tempo de sobrevoo? Aproximadamente 10 minutos. Autorizado a NIA e decolado com 0 vento 200 graus, 1 5 9. Valendo, Três, dois, três, chama o controle 1, 208, bom. 208, 3, 2, 2, 3, 4. 208, 3, 2, 2, 3, 4. 483, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 360. Alfa Romeo 363, azul 2712. O 2712 pode manter no nível 130 como final? Aguarde coordenação. Submanter nível 3A. Certo. Está livrando a região sobrevoo, retorne em mar pelo setor norte. Cat, reporte final para Rimar. Até o meu golfo confirma visual com o campo. Agora não, senão estou um pouco longe, mas vai reportar mais próximo. Cat, reporte totalmente visual com o campo até o meu golfo. Reportará com o visual com Rimar até o meu golfo. Torre, Salvador. Voo 645, pronto, com o ponto de merda 10, pronto. Voo 645, autorizado a alinhar e colapso 10, vento 190 graus, 119. Mente livre, alinhar e decolar 10, voo 964. Seu homem, o visual com o campo? Tá visual com o Salvador, ainda não tá visual com ele mais. Azul 2792, nível 130 como final coordenado. Diante nível 130, 2712. Chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. 360353, boa tarde, 3283. Decolou 2-1, chama Controle 1, 2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, obrigado, bom dia, boa noite, sem problema. Controle Salvador, voo 945. Decola, tá passando 1.200 metros, nação 1. Gol no 645, contato radar na decolagem, suba a via, saída São Bruno para nível de voo 360. São Bruno 360, gol no 4 Romeu, até Romeu Golfo, chame a torre, frequência 118 decimal 95. Tá, chama a torre, até Romeu Golfo. Torre, é o Papa Romeu, até Romeu Golfo. Romeu Golfo, prosseguiu. Tá, em Cajas Velhas, já visual com a Enrimar para pouso. Então, Romeu Golfo, pouso por conta de risco na Enrimar, posição controlada. Nenhum tráfego reportar. No setor, o vento no aeródromo é 200 graus, 149. O altímetro no 095. Reportar na sola, controlado, até o Megol. 2712, 61 milhas nordeste de Salvador, serviço radar em Serrano, chame Aracaju, 120, decimal 3. Chama Aracaju, 203, azul, 2712.